All right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. This is the test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. Boy, don't even have the broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. Muito bem, horário de Brasília, 12:03, horário do Nordeste, 11:03, e hoje a mensagem espero que entre na sua cabeça. É uma mensagem longa, mas muito bonita. Solta aí o cântico mágico, Agulha. Para quem se lamenta por ter sofrido uma queda, afirmo: a queda é uma oportunidade. Se não ocorressem quedas, certamente o mundo não teria um aspecto tão belo quanto tem. Creio que as pessoas se espantam ao ouvir tal afirmação, porque pensam que toda queda é ruim. Mas, muitas vezes, a queda é benéfica. Se as sementes não caíssem na terra, não teríamos safras de cereais, de frutas e etc. Justamente porque as sementes de arroz e de frutas, desculpem, o microfone falhou, caem, é que elas germinam e, posteriormente, podemos colher e comer arroz e deliciosas frutas. Essa é a consideração positiva a respeito de queda, do ponto de vista do ser humano, mas é válida também para a própria semente. Se a semente pensasse, talvez ficasse triste ao ser jogada na terra e disse, lamentando: que desgraça, foi lançada na terra, serei pisoteada e acabarei morrendo. Mas o fato de ter sido lançada na terra é a oportunidade que lhe foi dada para se desenvolver. Ela não conseguiria se desenvolver se ficasse guardada numa caixa, no alto de uma prateleira. Ao cair na terra, a semente perceberá que está num solo fértil, recebendo a umidade que ela buscava e os raios solares em quantidade adequada. O que aconteceria se as sementes não fossem lançadas na terra? Elas não germinariam, e é horrível imaginar um mundo sem plantas. No que concerne ao ser humano, ele aprende lições valiosas ao sofrer uma queda. Por isso eu digo que a queda é uma oportunidade. Ao sofrermos uma queda, na verdade, estamos tendo a oportunidade de alcançar maior desenvolvimento pessoal. Será que tudo que cai consegue crescer? No que diz respeito ao ser humano, de nada adiantará a queda se ele não aprender lições valiosas com isso. Uma semente lançada na terra germina porque se fixa no lugar onde caiu, absorve todos os nutrientes que pode obter desse solo e se esforça em crescer o quanto foi possível. Minha gente, se em 2013 você conseguiu apenas quedas, por favor, cresça com elas, porque a queda, vocês ouviram bem, é uma oportunidade de crescimento. Não é razão para se lamentar. Aprenda isso e tenha um 2014 abençoado. E sem mais delongas, o season finale do VHS, hoje um pouquinho mais curto, já está no ar. Manhãs estão www.vanilaquatica.webno.com e painel.webradio.com.br. Muito boa tarde para você ligado no VHS da Ultra Web Rádio no Sudeste e no Sul. Muito bom dia para você ligado no VHS no Nordeste, Norte e Centro-Oeste brasileiro. Vamos chegando, meio-dia, 8 minutos, horário de Brasília, 11 horas, 8 minutos, horário do Nordeste. Eu sou Flávio Barbosa e sejam todos muito bem-vindos ao último, derradeiro, final, fatal VHS de 2013, claro. Ano que vem estaremos de volta em março, hein? Olha, foi um ano maravilhoso pra gente, o VHS entrou no ar ainda pela rede contínua. Durou uns poucos programas, tivemos alguns gravados por causa das nossas viagens. E hoje chegamos ao último programa, o 16º no total, aqui pela sua Ultra Web Rádio. E por que não encerrar prestando homenagens, como todo bom último programa de temporada, hein? É pensando nisso que eu, Flávio Barbosa, terei a responsabilidade neste ano de levar até você uma pequena premiação fictícia, inventada pelo meu grande amigo e diretor, CEO desta emissora, Diego Ramon. Em homenagem à mãe dele, infelizmente falecida há 2 ou 3 anos, não lembro bem, ele batizou este prêmio, antigamente eu acho que chamado Troféu Todinho, não lembro, de Sandra de Bronze. Sandra é a mãe do Diego Ramon, infelizmente falecida. Esse prêmio homenageia artistas que mereceram e fizeram por merecer e se destacaram muito nesse ano de 2013. É um prêmio infelizmente fictício, nós temos pouca verba para enfrentar para criar, digamos assim, um troféu de ouro, e por isso nós estaremos falando o nome desses indicados, desses vencedores, neste programa de hoje, que vai contar hoje com a presença hoje de Gonzaguinha, de John Miles, de Chico Buarque, de Earth, Wind & Fire, enfim, de muita coisa boa. E olha, eu já vou alertar, hoje o programa vai ser curto. Daqui a pouco teremos a transmissão pela Ultra Web Rádio em rede com a Rede Esportes Brasil, a parceria Nota 10, que em 2014 vai continuar, do Campeonato Inglês de Futebol. Pois é, a temporada acabou, então vamos continuar. É Tottenham e Liverpool, o jogo que nós vamos transmitir daqui a pouquinho, 2:15, com a equipe da Rede Esportes Brasil em rede com a Ultra Web Rádio. Vai ser um grande jogo, espero que vocês gostem, e até por isso o VHS será mais curto. Então, sem mais delongas, vamos aos primeiros premiados do Troféu Todinho Sandra de Bronze 2013. Muito bem, vamos começar pelo jornalismo. O melhor jornal de TV, fez por merecer, foi o Jornal da Band, da TV Bandeirantes. Apresentado por Tiziana Vilas Boas e também pelo nosso querido Ricardo Boechat, o Jornal da Band traz de maneira contundente os principais fatos e notícias que aconteceram no Brasil e no mundo. É exibido pela Rede Bandeirantes de segunda a sábado às 7h20 da noite. O Ricardo Boechat faz por merecer esse prêmio porque é um dos melhores comentaristas de notícias, sem dúvida nenhuma. Várias, ele fala o que o povo quer falar, o que o povo quer ouvir, o que o povo quer escutar, como raros telejornais fazem, por isso merece essa premiação. Ainda no campo do jornalismo, o melhor programa jornalístico, sem ser telejornal, foi o Conexão Repórter do SBT, apresentado por Roberto Cabrini. O Roberto Cabrini apresenta esse programa todas as quintas-feiras e traz até você grandes notícias, o lado B da notícia, de maneira contundente como só o nosso querido Cabrini consegue fazer. Por exemplo, ele entrevistou Jorge Cajuru, falou sobre as polêmicas, também já foi a várias feiras do crack, enfim. É a notícia no ponto certo, por isso o Conexão Repórter ganha o prêmio de melhor programa jornalístico. Vamos continuar no campo do telejornalismo, com o primeiro empate que nós vamos divulgar. O melhor apresentador de telejornal, na verdade são dois, né? Um apresentador e um comentarista. Paulo Soares e Antero Greco, da ESPN Brasil, apresentam todas as noites, a partir das 11 da noite, se não tiver algum evento esportivo, depois meia-noite, qual? O Sports Center. O Sports Center é o principal telejornal da ESPN Brasil e traz as notícias do esporte, de todos os esportes, sempre com a apresentação sempre amistosa, sempre, de Paulo Soares, com os comentários verdadeiros e legítimos de Antero Greco. A dupla dinâmica, Amigão e Antero, sempre diverte os telespectadores com imitações, ironias e até, digamos, um festival de risadas. Se o computador ligar, se o computador deixar, a nossa querida agulha traz para você um trechinho da apresentação de Amigão e Antero Greco. Deixa eu ligar aqui para, até como homenagem, a dupla que recebe o prêmio Sandra de Bronze como melhor apresentador de telejornal, melhores apresentadores de telejornal, com muito mérito, com muita justiça. E vamos lá, Amigão e Antero Greco, vamos lá, agulha, me ajude aqui. Algumas das gafes, uma das gafes do Antero Greco e do Amigão foi quando o jogador chamado Pica Mole, não, agulha, não, Pica Mole foi anunciado como um dos grandes craques do rugby pelo Martoni, comentarista de rugby da ESPN. Vamos então a um trechinho de um festival de risadas de Amigão e Antero Greco. Por favor, agulha, solta aí. Grande disputa vai ser entre Kieran Reid, camisa 8, contra o camisa 8 da França, Luiz Picamoles. Esse é o jogador que pode fazer a diferença para a equipe da França, vem jogando muito bem. É um jogador de... Enfim, é um jogador que faz a diferença para a equipe da França. Quem é que faz diferença? É Luiz Picamoles. É um baita jogador. Eu sei. Até eu tô rindo. Até o avisando. Tá bom. Até amanhã. E é o francês? Francês. Oh, ele come muita brochete. Valeu, Martoni. Espetinho. Então tá bom, tá explicado. Cuida bem. E baguete. Do nosso rugby. Tá bom, amiga. Valeu. Artigo. Hora de respirar um pouco. É por isso. Mas foi bom. Outro grande momento de Amigão e Antero foi os 10 mandamentos do Rei da Informação. Até em homenagem ao famoso vídeo dos 10 mandamentos do Rei do Camarote. Paulo Soares ironizou, foi muito visto e vamos ver, vamos relembrar os 10 mandamentos do Rei do Camarote, do Rei da Informação. Eu sou o Amigão, tenho 48 anos, sou locutor esportivo e essa noite eu vou para o Sport Center. Este é o Sport Center. Os 10 mandamentos do Rei da Informação são os seguintes. Primeiro, você tem que se vestir com os melhores ternos das melhores grifes. De Ricardinho Almeida para cima. Você tem que ter um campeonato potente e a Champions League é um mito. A Champions é o sonho de consumo de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Chama a atenção, toda mulher gosta. Quando a pessoa está na fila dos ingressos, ela é mais um. Agora, quando está na cabine, fica em evidência. E a conta você sabe, né? Só em canapé e champanhe vai de R$1.000 até o infinito, 50, 60 mil. Vou ser muito sincero, a questão do Cristiano Ronaldo. Eu gosto mais do Messi, mas o Ronaldo é mais status. Tem toda uma preparação para entrar em campo, então é uma coisa que chama a atenção no gramado. Outra coisa importante é ter no Sport Center pessoas conhecidas da mídia, celebridades. Isso com certeza agrega tudo. Agrega ao seu carro, ao seu camarote, agrega tudo. E não faz sentido ter tudo aquilo ali e não ter um antero. É como você comprar um Boeing e colocar um piloto de teco-teco para pilotar. Quem está no Sport Center tem que ter um ESPN agora. Se você não tiver um ESPN agora, não é legal. Você tem que ter, tem que divulgar por suas fotos, seus vídeos. Quem não queria fazer um jornal bom, se vestir bem, ficar sabendo das melhores notícias? Sei que muitos vão criticar, mas enfim, eu vejo isso como uma inveja. Alô, alô Brasil, alô para você que é fã de esporte, seja bem-vindo ao Sport Center, o rei da informação. Olá, Antero Greco, my friend, você é sempre convidado VIP do camarote Sport Center. Tudo bem? Preparado para a balada? Ah, tudo. E nós vimos aí, tem que dar informação. Muita informação. Informação é o nosso esporte. Sem dúvida. Não é? E vamos que vamos. Tocando a bolinha. Você ficou, como disse uma vez aqui, verossímil, viu? Não precisa nem se esforçar muito, não. Bom, vai lá. O Rei da Informação está no ar, semana cheia. Sim, agregando valor todas as noites, Antero Greco e o nosso querido Paulo Soares. Eles também apresentaram, esse ano, um programa chamado Dueto, que ia ao ar todas as segundas, às 8 da noite. Infelizmente não deu certo, mas eu gostava desse programa. E para terminar esse bloco, ainda no ramo da informação, nós vamos falar sobre o melhor, uma das revelações de 2013. Na verdade, foram duas, né? Um eu vou falar daqui a pouco, a outra eu vou falar agora. Mais um empate. Falo de Rômulo Mendonça, o mineirinho que anteontem completou 10 anos de carreira, mas em 2013 ele brilhou. Foi um dos melhores narradores, sempre com risadas, alegrias, piadas e etc, etc. Eu falei no dueto, então vamos apresentar com o Paulo Soares, o apresentador que ganhou o prêmio de melhor apresentador de telejornal junto com o Antero. Vamos apresentar o Campeonato Mexicano de Futebol, a final épica, na narração de Rômulo Mendonça. Vamos agora pro México, é hora do gol, gol, gol. Gol, gol, gol de hoje vem lá do México. Foi um jogo espetacular, Benjamin. E amigos do dueto, decisão do Campeonato Mexicano entre América e esclarecimento, naquele dia, Antero estava de férias. No segundo tempo, quando o goleiro Benjamin Bach apresentou o programa. Fez um gol de cabeça, empatou o placar agregado em 2-2 e levou a decisão para os pênaltis. O Cruz Azul havia vencido o primeiro jogo por 1-0. Nos pênaltis, o placar foi de 4-2 para o América, que teve ainda um jogador expulso no segundo tempo. América campeão mexicano, gol, gol, gol com Rômulo Mendonça. Solta a voz. Mãe do céu, é o estádio Azteca, vem o levantamento na grande área, Munhoz no gol de cabeça, fatal, gol do América, impressionante, 2-1 para o América, onde está o seu Deus? Castro. Castro do céu! Chama Sebastiana pro Cruz Azul! Um erro miserável! É um trauma para a eternidade! É o Layun. Partiu para se consagrar o Layun! Gol! Conquistador do México! Aí a medalha mais maldita dos últimos tempos do futebol mundial. Gol, gol, gol com o Rômulo Mendonça e a gente chacola aqui a comemoração do treinador. Pois bem, Rômulo Mendonça, por essas e outras, ela disse adeus. Também tivemos o This is the End Zone, que ele parou, não sei porquê, de falar. Mas o melhor de todos é o Umba, Umba, e infelizmente não encontramos vídeos dele gritando esse bordão a cada fumble. Mas enfim, vale o prêmio de uma das revelações de 2013. Bom, hoje nós não teremos intervalos, o programa é curto. Vamos direto ao assunto, né? Vamos pôr um pouquinho de música e já voltamos com muito mais vencedores do Sandra de Bronze 2013. E a gente começa com Elba Ramalho, De Volta Pro Aconchego. Meio-dia 23, horário de Brasília, 11:23, horário do Nordeste. Este é o VHS. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo. Passando teu corpo e beijando você, pra mim tu és a estrela mais linda. Seus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você, vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. E alegro na hora de regressar. Parece que vou mergulhar na felicidade sem fim. Minha vontade.

disseram quem eram os donos da situação. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Desculpem o buraco. Somos quem podemos ser, com Engenheiros do Havaí antes, Quincy Jones, Aino Correia, e abrindo a nossa programação musical, é o Barramalho, de volta pro aconchego. Meio de 34, como eu já falei, não teremos nos nossos intervalos fictícios comerciais. Vamos continuar com Sandra de Bronze 2013. Passando para as categorias artísticas, vamos começar com a melhor cantora, né? Maite Perroni, a mexicana que completou 30 anos, veio para o Brasil, conquistou vários fãs, eu ouvi falar que no Domingo Legal, quando ela foi, a Maite simplesmente causou comoção, né? A fila lá na Anhanguera estava enorme de grande para ver a estrela de Rebelde, que também fez novelas como Cuidado com o Anjo. Bom, vamos então a um trechinho de uma música que ela canta, né? Tu e Jo, uma das mais lindas cada músicas... Um tem se... Por favor, Agulha. Uma das mais lindas músicas de seu repertório, com a melhor cantora de 2013. Solta agora! Muito bem, um trechinho de Tu e Jo com a melhor cantora de 2013, Maite Perroni, que por sinal estava guapíssima nesse clipe. Faça-me o favor, Maite, que gata. Ainda falando em lindas, Julie esteve no The Voice Brasil esse ano, não ganhou, mas ganhou vários fãs. E a música de 2013 não podia ser outra que não dela. Julie com Gasolina. Manda um trechinho pra lembrar a Agulha. Ele não nega fogo, me pega. Bota gasolina, Juliana. Música de 2013 é dela. 2013 foi dela, diga-se de passagem. E olha, disseram que ela tava sumida, que ela flopou. Esse ano comprovamos que não. Continuamos nas categorias artísticas e agora falando do melhor ator de 2013. Não podia ser outro que não, Matheus Solano. Olha, a minha amiga Gisele Molina, aliás, um beijão, Gi, sua fofinha, que me desculpe, mas Carminha perdeu o trono de melhor vilão ever da história da teledramaturgia brasileira. O Matheus Solano fez muito, mas muito, muito bem em fazer o seu papel de Félix. Foi o melhor vilão já feito na história. E diga-se de passagem, o cara arrebentou. Principalmente na cena em que ele, depois que foi descoberto que ele jogou a filha da linda, da maravilhosa, da perfeita, da Paola Oliveira, da personagem da Paola Oliveira na caçamba, o cara simplesmente surtou. A Rede Globo não permite que cenas da novela Amor à Vida sejam colocadas no YouTube. Não posso fazer, não posso entender porquê, né, esses direitos autorais, mas enfim, vale o prêmio. A melhor atriz de 2013, aliás, o Matheus tem tudo pra surpreender, ele tá só no início da carreira. A melhor atriz de 2013 foi a Isabela Bicalho. Ela fez muito bem a Nice na novela Sangue Bom, que foi surpreendente. Teve aquelas passagens jovens, não foi muito bom em audiência, mas a Isabela Bicalho brilhou, como sempre brilha, ela que esse ano fez 35 anos, inclusive fez um show em homenagem a isso, 35, no palco Diego Ramon foi, ele que entrevistou a Isabela Bicalho para o programa Dubla Top, que eu espero que volte, para mim ele não acabou. Ainda falando em novelas, a melhor novela de 2013 foi Sangue Bom, da TV Globo. Sangue Bom, que entrou no ar, vamos consultar aqui a nossa ficha técnica da novela Sangue Bom. Vamos lá, agulha. Pois bem, Sangue Bom, melhor novela de 2013, entrou no ar no dia 29 de abril e teve seu último capítulo exibido em 31 de outubro, reprisado em 1º de novembro. Foi produzida pela Rede Globo para a Serena Novela da Sete, teve 160 capítulos, substituiu ao flop de Guerra dos Sexos e foi substituída por Além do Horizonte. A novela foi escrita por Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari e teve a colaboração de Álvaro Ramos, Letícia May, Juliano Rigueto, Marta Nering, Rodrigo Amaral e Tati Bernardi. Além da nossa querida Isabela Bicalho, que ganhou o prêmio de melhor atriz, tivemos Marco Pizzossi, Sophie Charlotte, Fernanda Vasconcelos, Jaime Matarazzo, Ingrid Guimarães, Julia Gunn, Erson Capri, Débora Evelyn, Malu Mader, Letícia Sabatella, Armando Babaioff, Regiane Alves, Bruno Garcia, Marisa Orth, Joaquim Lopes, Marco Rica, Maiana Neiva, Maria Helena Schira, Rômulo Arantes Neto, Tatiana Alvim, Andréa Horta, Humberto Carrão, Isabelle Drummond e, claro, o nosso querido Vande Doratiotto, o Vande, o Vanderlei Doratiotto, que também brilhou como o irmão, eu não lembro bem o nome dele, a Nestor, beleza, agulha, valeu. Que ia ter uma festa de aniversário no final do Palmeiras, né, eu lembro disso. Flávio Rico até anunciou, mas devido a problemas com a novela de audiência, a festa acabou cancelada. Uma pena, né? Poderia ser um bom reconhecimento pelos bons serviços que o Vande vem trazendo na música e também na atuação. E na apresentação, ele foi o apresentador do Bem Brasil. E fechando esse bloco, falo do melhor cantor de 2013. Bom, Naldo vai ser premiado muitas vezes por aquele uísque ou água de coco, eu não consigo gostar do Naldo. Então resolvi dar o prêmio a Herbert Viana, que teve várias turnês, vários shows, cantou na festa de aniversário do Théo José, de 50 anos, é um amigo pessoal do Théo José, é um grande cantor, um grande figura, uma ótima pessoa humana, sobreviveu a um acidente de helicóptero que matou a esposa dele, e está na atividade até hoje, por isso merece o prêmio de melhor cantor. E vamos homenageá-lo então? Vamos tocar agora uma música dos Paralamas do Sucesso, iniciando esse bloco musical, O Fundo do Coração. Meio dia 43, horário de Brasília, 11h43, horário do Nordeste, já já, mais Sandra de Bronze. nessa madrugada. Deixo a luz acesa pra tua chegada. Um carrossel de todas as cores. Eu sempre pergunto, você nunca diz se é assim o amor. Sempre fui um triz. Nada me espanta, sou quase feliz. Eu sempre pergunto, você nunca diz se é assim o amor. Isto sim é rádio. Horário de Brasília, 12:50, horário do Nordeste, 11:50, você está na outra. Flecha de Amor com Angélica, ela que fez recentemente 40 anos, não parece. Antes, John Miles, Song For You e Paralamas do Sucesso, Fundo do Coração. Agora, 5 para 1 da tarde, horário de Brasília, 5 para o meio-dia, horário do Nordeste. Lembrando, hoje, o VHS estará sendo exibido até a 1h45 Íamos fazer um especial de 4 horas, mas devido até a problemas particulares, nós estaremos encurtando, vamos até às 15 para as 2, horário de Brasília, 15 para o horário do Nordeste. E daqui a pouco também teremos Tottenham e Liverpool em rede com a Rede Esporte Brasil, aquela parceria nota 10 que vai continuar em 2014. Aguardem, hein? E sem muito mais delongas, falando em continuar, vamos continuar com o Sandra de Bronze 2013. O melhor programa de entrevistas escolhido pelo nosso júri especializado foi o Agora é Tarde, exibido pela Bandeirantes todas as noites de terça a sexta. De maneira inteligente e descontraída, Danilo Gentili recebe os convidados, destaca vários quadros de humor como a mesa vermelha, redonda, etc. E também tem aquele quadro divertido com as paradas que aconteceram na TV, o Passou na TV, seu top 5 do CQC. Na segunda-feira tem coisas engraçadas, imagina o Passou na TV. E vamos destacar um momento emocionante do Agora Tarde em 2013, o Parabéns pra Você da Mônica, que completou 50 anos em 2013, teve programa especial e tudo mais. Vamos ao momento da chegada da Mônica para a celebração de seu cinquentenário. Vamos acender a velinha. Vai agulhar. Falando em Mônica, peraí que estão me dizendo que o Léo Lins, o Cascão, o Cebolinha e a Mônica já estão chegando aqui para a festinha de aniversário surpresa. Peraí, é isso mesmo? Traz o bolo, se esconde, pessoal, ela tá chegando. Ué? Cadê todo mundo? Cebolinha! Cascão! Vocês dois, esquisitões! Ei, amiguinhos! Eu só quero o Sansão de volta! Cadê vocês? Não tem graça, viu? Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muito grande vida. Parabéns pra você. Parabéns, minha filha! Parabéns! E o Agora é Tarde volta! Parabéns, Mônica, pelos 50 anos completados esse ano. Parabéns a Danilo Gentili, pra você mereceu esse grande prêmio Sandra de Bronze 2013. E eu quero aproveitar, incluir nesse paralelo esse parabéns que a gente acabou de cantar pra Mônica, todos os aniversariantes de hoje. Bom, continuando com o prêmio Sandra de Bronze 2013, vamos com o melhor programa esportivo de TV, por que não? Linha de Passe da ESPN Brasil, este ano comandado pelo nosso querido Paulo Andrade, mas que conta com feras do jornalismo esportivo como Juca Kifuri, Paulo Vinícius Coelho e José Trajano, no estúdio de São Paulo. E no estúdio do Rio de Janeiro, Maurício Calazans, eu não lembro bem o nome do Calazans, Fernando Calazans, se não fosse agulha, e Márcio Guedes, analisando, discutindo e falando sobre o que acontece no meio esportivo durante esse fim de semana, no meio do futebol, a rodada e, claro, os gols mais bonitos e a participação do telespectador. Além, é claro, de sorteios de brindes. É uma inovação do Linha de Passe escolher dois estados do Brasil para sortear, por exemplo, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso, Amazonas e Santa Catarina, etc, etc, etc. Dois estados sempre ganhando kits e prêmios e presentes do Linha de Passe. Pois é, esse programa sempre deixa o Bem Amigos no chinelo. Bem Amigos que vai ganhar plateia, mas whatever. Bom, continuando pelo meio do esporte, eu vou falar do comentarista esportivo, o melhor comentarista esportivo de 2013, não podia ser outro que não, Lédio Carmona, do Sport TV, com opiniões precisas e acompanhando sempre os melhores narradores, como o Luiz Carlos Júnior e o nosso querido Milton Leite. O Lédio Carmona, com aquele óculos, inclusive já se recuperando de um problema que ele teve, nada mais justo do que ele ganhar o prêmio Sandra de Bronze. Ele que foi um exemplo de inovação, um exemplo de superação também, merece o prêmio Sandra de Bronze, o nosso querido, amado por muitos, nosso queridíssimo Antero Greco. E por trás de um bom comentarista sempre tem que ter um ótimo narrador, e nós escolhemos João Guilherme, do Sport TV e do Fox Sports. Ele que estava no Sport TV, agora foi para o Fox Sports ano passado, mereceu o prêmio de melhor narrador de 2013. Nós vamos destacar os gols narrados pelo João Guilherme: Atlético Mineiro 2, São Paulo 1. Em homenagem ao narrador João Guilherme, campeão do Sandra de Bronze como melhor locutor esportivo. Solta a agulha. Ronaldinho Gaúcho, condição. A boca do jogador. Olha a bola dentro da área. Ronaldinho Gaúcho, condição legal. Cruzamento, jogador. Atlético Mineiro na Libertadores 2013, na busca por um título inédito. Ronaldinho Gaúcho foi muito esperto, se posicionou atrás da defesa, lance lateral, cobrado, ele recebeu, livre. Ronaldinho Gaúcho ameaçou, fintou, levou para o fundo, conseguiu passar Ronaldinho, cruzou Ronaldinho, cabeçada, é gol! Hever! Mas o detalhe do gol é o talento de Ronaldinho Gaúcho. Ele estava sumido, mas apareceu. Fintou o ganso, passou pelo Wellington e colocou com uma precisão inacreditável. Muito bem, João Guilherme, o melhor narrador de 2013, Sandra de Bronze para ele. E eu já ia me esquecendo, a gente citou Agora é Tarde, agora há pouco, colocamos um trecho, parabéns para você da Mônica, nos 50 anos dela. Olha, nada mais justo que dar o prêmio de melhor animador para Danilo Gentili. Ele que apresenta o Agora é Tarde, Agora é Tarde, que ganhou o prêmio Sandra de Bronze como melhor programa de entrevistas. E a Agulha me pediu para colocar ele ironizando a Mônica pelos 50 anos, prestando aquela homenagem sensacional. Nós colocamos agora há pouco o trecho em que eles recebem a Mônica, essas propagandas ninguém merece. Recebem a Mônica para a sua festinha de aniversário surpresa de 50 anos. E nada mais justo do que... vamos colocar o Danilo Gentili, mais um trecho do Danilo Gentili. Melhor animador, Sandra de Bronze 2003. Voltamos para comemorar 50 anos da Mônica! agora vou dar uma pausa na festinha, tá bom? Magali, pode parar de comer. É, ou melhor, pode continuar comendo, não adianta falar. Eu sei que ela vai continuar comendo. A gente vai agora homenagear a Mônica, eu, Léo Lins, Murilo Couto, Cascão, Cebolinha. A gente vai dizer pra Mônica tudo o que você representa pra gente, todo o carinho que a gente tem. E para que tudo corra bem em segurança, a gente ficou em posse do seu coelhinho, tá bom? Para garantir que nenhum acidente vai acontecer nesta homenagem, tudo bem? Então vamos lá, eu vou guardar o coelho aqui, eu gostaria de começar dizendo que a gente mostrou aqui no programa, né? Quem foi a inspiração para a Mônica, quem foi a inspiração para o Maurício de Souza criar a Magali, até mostramos quem foi a inspiração para o Maurício de Souza criar o Lô, para ele criar o Cebolinha. E hoje, em primeira mão, vou mostrar para vocês quem foi a inspiração para o Maurício de Souza criar o Jotalhão. Ele está aqui, foi esse aí, foi a grande inspiração. Olha, mano. Pois é, o Mingau criar o Jotalhão, o Mingau foi inspiração para o Maurício criar o Jotalhão, até rimou. Pois bem, Danilo Gentili foi o melhor apresentador de 2013, a melhor apresentadora... Foi a Eliana, que todas as tardes de domingo comanda o seu programa pelo SBT. A Eliana, que tem causado reviravoltas na programação da televisão brasileira. Pra você ter uma ideia, o Rodrigo Faro, quando veio pra Record, teve aquele programa de domingo modificado por causa dela. Não é à toa, ela tem quadros super divertidos, quadros como Fenômenos na Internet, onde ela recebe... fenômenos que marcaram as redes sociais, etc, etc, e quadros de namoros, como aquele quadro que canta Vai Ludmilla. Por isso, a Eliana, que este ano também completou 40 aninhos, não parece, merece o prêmio de melhor animadora no Sandra de Bronze. Vamos então à nossa penúltima parte musical, daqui a pouco a gente volta para as últimas premiações do Sandra de Bronze 2013 de um programa... É um pouquinho mais curto, mas agora vamos colocar a nossa trilha original para falar que... A partir da próxima quarta-feira, nós começaremos a nossa cobertura, se Deus assim o permitir, eu tenho certeza que vai, do último campeonato de natação de 2013. O troféu Dalteli Guimarães, Campeonato Brasileiro Sênior de Natação, que acontece de manhã, e o grande evento. O Open CBDA Correios de Natação, que começa à tarde e termina à noite, na piscina do Grêmio Náutico União. O site Família Aquática, familiaaquatica.webnode.com, vai estar lá cobrindo tudo, fotografando tudo, filmando tudo, entrevistando. E todas as noites, a partir das 10 da noite, por esta emissora e em rede com a Rede Esporte Brasil, nós vamos falar sobre a competição em programas diários, programetes diários, com entrevistas, com tudo que rolou, enfim... Os atletas que falarem todas as noites, eles são os destaques aqui no nosso programa especial do Open na Ultra Web Rádio. Acesse o familiaaquatica.webnode.com e saiba de tudo sobre as águas, inclusive com o site oficial da nossa cobertura. E agora tem Chico Buarque com Bom Tempo, 1:08 horário de Brasília, meio-dia e 8 horário do Nordeste. Você está no VHS. Um marinheiro me contou que a boa brisa lhe soprou e vem aí bom tempo. O pescador me confirmou que o passarinho lhe cantou que vem aí bom tempo. Dou duro toda semana, se não pergunte a Joana, que não me deixa mentir. Mas finalmente é domingo, naturalmente me vingo, eu vou me espalhar por aí. No compasso do samba eu disfarço cansaço, Joana debaixo do braço, carregadinha de amor. Vou que vou pela estrada que dá numa caia dourada, que dá num tal de fazer nada, como a natureza mandou. Vou satisfazer satisfeito, alegria batendo no peito, radinho contando direito a vitória do meu tricolor. Vou que vou lá no alto, sol quente me leva no salto pro lado contrário do asfalto, pro lado contrário da dor. Um marinheiro me contou que a boa brisa lhe soprou, que vem aí bom tempo. O pescador me confirmou que o passarinho lhe cantou, que vem aí bom tempo. Ando cansado da lida, preocupada, corrida, surrada, batida dos dias meus. Mais uma vez na vida eu vou viver a vida que eu pedi a Deus. No compasso do samba eu disfarço cansaço, Joana debaixo do braço, carregadinha de amor. Vou pela estrada que dá numa praia dourada, que dá num tal de fazer nada, como a natureza mandou. Vou satisfeito, alegria, alegria. Isto sim é rádio. Yeah. FM, 16 horário de Brasília, meio-dia, 16, horário do Nordeste. Deixe que eu sinta teu corpo, que eu beije teu corpo, teus lábios de mel. Deixe que eu te abrace agora, que a noite lá fora ficou pra depois. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas, preciso de você. Abrace, te embale no sono, meu corpo no teu. Deixa que eu te desperte, sussurre baixinho, teu nome pra depois dormir. Venha ser amada amante, te desejo, quero me perder nos teus beijos, quero hoje te amar. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas, preciso de você. Deixe que eu sinta teu corpo, que eu beijo teu corpo, teus lábios de mel. Deixe que eu te abrace agora, que a noite lá fora ficou pra depois. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas, preciso de você. E sinta lá de dentro a vontade, meu olhar é verdade, eu quero só você. Maia, Lápis de Mel, antes Miracles com Earth, Wind & Fire, e abrindo o bloco musical Chico Buarque com Bom Tempo. Agora 1h20 horário de Brasília, meio de 20 horário do Nordeste, lembrando, daqui a pouco nós teremos Tottenham e Liverpool pelo Campeonato Inglês em parceria com a Rede Sports Brasil. Por isso nosso programa está curto, vamos até ao 15 para as 2 horários de Brasília, 15 para 1 horário do Nordeste. E por nosso programa estar curto, vamos de uma vez aos últimos premiados do Sandra de Bronze 2013. Muito bem, ficaram faltando o melhor programa de TV no ano e o melhor profissional de TV no ano, além do grande prêmio. E claro, a outra revelação. A outra revelação, para começar, é o Venceslau, que na última quarta-feira, no Bar Bendito, ganhou o prêmio de Freak of the Year 2013, prêmio este que ele recebeu das mãos do nosso querido Diego Ramon, o Todinho, que ganhou o prêmio Freak of the Year 2012. Uma pena que vocês não vão mais ouvir. E agora, o campeão do Freak of the Year 2012. Gostei muito de fazer essa vinheta. Mas enfim, parabéns ao vencedor. Por isso, ele ganha o prêmio de Melhor Revelação 2013. De Revelação 2013, junto com o Rômulo Mendonça. Vamos concluir. O melhor programa de TV do ano foi o Cabeça no Jogo da ESPN Brasil. A ESPN Brasil não teve os direitos de transmissão da Copa das Confederações 2013. Então, para enrolar, eles convocaram um time de narradores e comentaristas para, digamos assim, acompanhar a partida, cornetar, etc, etc, enfim. Tivemos feras como, deixa eu ver aqui no nosso simulador, o Marcelo Duarte, o Alexandre Oliveira, o Roberto Malia, o Celso Zetti e o Leonardo Bertozzi. Essas cabeças giraram durante os Jogos do Brasil. Se você não aguentava mais ouvir o Galvão Bueno na Copa das Confederações, vale a pena colocar no Cabeça no Jogo. Vamos a um trechinho, Agulha? Vai! Que estava acompanhando com muito carinho o trabalho do Scott. E o zagueiro uruguaio não vai poder jogar, tá suspenso, enfim. O Juju hoje vai ficar sem o Scott. Mas... Voto que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir. Viram isso alguma vez na vida? Não? Você gravaria a música que o Ale Oliveira fez pro Hulk? Não. Eu não vi, não. Como é você que não é? Viu? Eu ouvi. Peraí, então ouve, porque é sucesso garantido. Vai, Ale. É sobrenatural, é sobrenatural, seu bumbum. Mas eles dizem que são santinhos e que são tudo calunas. Olha, Paulo. Deixa eu falar uma coisa, eu como um profissional muito bem preparado, eu peguei a última rodada do campeonato uruguaio. Um placar jogos, moleque? É. Então vai. Beleza, hein? Obrigado, Trajano. River Plate 3, River Ride 2, Racing 4, Inhaca 2. Bem-vindo, hein, amiguinho? 40 minutos, 1-0 pro Brasil. Agora, de novo, uma grande, a jogada do Paulinho, ó. Paulinho, enfiada de bola do Paulinho. Neymar, atrás da vaga. E aí o Fred no oportunismo que lhe é peculiar. Que maravilhoso. Agora o lançamento do Paulinho. Oportunismo que lhe é peculiar. A ESPN podia repetir grandes momentos como esse, né? Mas não vai rolar porque a ESPN... Talvez, há uma possibilidade disso acontecer. Talvez coloquem os cabeças na ESPN+, que não vai ter nenhuma transmissão. Ah, aliás, coloque o jogo no Brasil na ESPN Brasil e os cabeças na ESPN Internacional, né? Imagina se isso acontecesse, você podia escolher. Então, é bom lembrar, a ESPN vai transmitir a Copa do Mundo do ano que vem. Então, parabéns ao Cabeça do Jogo, melhor programa de 2013. E o melhor profissional de ano, o Grande Prêmio de 2013, ficou entre duas feras. Mauro Betting, da TV Brasileira, da TV Bandeirantes, aliás, e Astrid Fontenelle, do Multishow. E os motivos são justos. Acho melhor que o Mauro Betting, no alto da sua experiência, fale o porquê deles merecer o prêmio de melhor profissional, do Grande Prêmio de Profissional da TV em 2013. Vamos colocar aqui o vídeo em que ele fala um pouco do seu ano de 2013, no qual ele... digamos assim, em 34 segundos, conta a sua história. Vai! Eu sou vagabundo, por isso eu sou jornalista esportivo de rádio, de TV, de jornal, de internet. Eu perdi cabelo, eu comprei peruca, aí eu fiz um chupa FC, eu perguntei pro Vanzo, eu fiz o chupa Inset, eu fiz merchando Guaravitones, até camisa do rival eu fiz, mas aí não gostaram, me demitiram, mas tiveram de me readmitir quando viram o picado que fizeram, quando viram o vídeo dos apóstolos. Essa é minha vida, esse é meu chupa. Esse é o Chupa, Mauro Betting, vencedor do Grande Prêmio TV de Melhor Personalidade. Ele foi injustamente demitido da TV Bandeirantes, até porque, e da Rádio Bandeirantes, ele foi injustamente demitido. Teve aquela campanha para ele voltou dias depois da Band. Ele só saiu agora, ele que vai para o Fox Sports, mas continua na Rádio Bandeirantes. E agora vamos falar por que a Astrid mereceu o prêmio de personalidade da TV em 2013, principalmente por causa do seu programa, né, o Chegadas e Partidas, onde ela mostra grandes famílias, amigos, namorados se despedindo, uma choradeira toda, um programa muito bom. Eu não sei se ainda passa nas quartas-feiras, mas ainda passa no Multishow. Mas o grande momento da Astrid em 2013 foi esse: declarar encerradas solenemente as atividades da MTV Brasil. A agulha vai colocar no ponto o momento exato do fim da velha MTV, da histórica MTV, aliás, que não podia nunca ter terminado. Que papelão do Grupo Abril, mas também estava em crise. Vamos lá então, o até logo da MTV, que voltou como nova MTV, mas que não honrou o nome. Vai, agulha, vai, coloca aí. Nelly, e em clima de chegadas... De novo. Oi, eu sou Astrid Fontinelli, e em clima de chegadas e partidas, eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil. Eu fui a primeira a acender a luz, e nada mais natural que eu chamasse na chincha essa responsa para mim mesma. Eu quero ser a última a apagar. Sem lamento, com muito orgulho de ter feito parte dessa incrível história de 23 anos de MTV Brasil. 23 anos tocando música para os olhos, 23 anos botando o dedo na ferida, 23 anos revelando talentos, 23 anos revolucionando sim a TV, 23 anos debochando da gente mesmo, 23 anos botando essa porra para funcionar direito sim, do nosso jeito. Viva a velha MTV Brasil e vida longa, bem longa, para a nova MTV que começa amanhã. Sorte e sucesso para quem segue. E para que sofrer com despedidas, se quem partiu não leva nem o sol nem as trevas? E quem fica não se esquece de tudo o que sonhou. Eu fui até ali, nós fomos juntos até algum lugar, galera. Valeu, foi bom, em pé. Em pé, Astrid. Esse momento realmente foi emocionante, a despedida da MTV Brasil. Se tivesse Sandra de Bronze e honorário para emissoras de TV, receberia por tudo que a MTV foi, e a Astrid realmente mereceu esse prêmio. Então, parabéns ao Mauro Betti e a Astrid Fontinelli, grandes personalidades da televisão em 2013. E antes do grande prêmio, do prêmio de homenagens, eu queria mandar um grande abraço para o Nilson Santos e para o Matias Santos, eles não são parentes, eles estão na escuta do VHS, um grande abraço para os dois. E deixamos para o final essa fera, que merece o troféu especial pelos serviços prestados à televisão brasileira. Sem dúvida nenhuma, ele faz uma grande falta. Nos anos 70 e 80, ele narrou grandes jogos nas noites de domingo. Eu me emociono só de falar dele. Marcou a história da televisão na TVE todas as noites. O futebol carioca era narrado completamente de maneira descontraída por esse cara. Aí nos anos 90, não teve jeito, a Bandeirantes pegou ele e ele se tornou narrador carioca do Grupo Bandeirantes. Senhoras e senhores, o prêmio especial de serviços prestados para a TV vai para ele. Iranildo lançou, Romário tá na área, bateu e gol! Romário, na segunda bola que o Iranildo pegou, ele deu o toque de primeira pro Romário e fuzilou Carlos Germano. A 16 minutos cravados, bota o Flamengo com a mão na Taça Guanabara. Cruel, muito cruel o Romário. Bota o Flamengo na frente, bem perto do título da Taça, Adson. É a presença do artilheiro, 17º gol dele no campeonato, que pode ser... Deu azar, que não teve tempo de ligar. Tem 5 minutos, é tempo para você ligar, pagar R$3 e depois... daqui um pouco mais, concorrer àquela grana toda que está à sua espera. Tá legal? Vamos acompanhar, Sábio. Tá aí o segundo. E o gol! Gol do título! Sábio! O anjo louro da Gávea! Correu contra a marcação adversária! Deu de biquinho na saída do goleiro! Num outro lançamento maravilhoso de Iranildo! Sábio, camisa 10! Marcou! Fez o segundo porque sabe que é disso! É disso que o povo gosta, Anderson! É, agora é só o Flamengo aguardar aí o campeão do segundo turno. Já está garantido na final do campeonato e também conquistando aí a 13ª Taça Guanabara da história do Flamengo. O Sávio marcando aí o quinto gol dele no campeonato estadual. Cruel, muito cruel, Sávio! Camisa 10 do Flamengo! Faz 2-0 e liquida a fatura, Adson, o Gerson. Sávio, 0 para o Vasco, vai a luta Valber, Assis, fica embrulhado pelo meio, terminou a Taça Guanabara, o Flamengo é o ganhador. Um gol de Romário, um gol de Sávio, 2-0 em cima do Vasco da Gama, aqui no Maracanã. E assim foi Januário de Oliveira, esse gaúcho de Alegrete, sem dúvida nenhuma mereceu esse prêmio. Por quê? Porque passou várias emissoras também, Rádio Nacional, TVE, Bandeirantes e Rede Manchete, onde ele se aposentou. Espero muito que ele volte, ele que enfrentou recentemente alguns probleminhas de saúde. Então era isso, estes foram os premiados da, deixa eu ver aqui, da do Sandra de Bronze 2013, são premiados, deixa eu colocar aqui a vinhetinha, são premiados que mereceram o nosso carinho, o nosso apoio e sem dúvida nenhuma merecem todo o nosso aplauso por tudo o que fizeram. Agulha, por favor, bota aquela salva de palmas que eles merecem. Bom, parabéns aos vencedores do Sandra de Bronze 2013. Vencedores estes que, com certeza, se tivesse troféu, ganhariam. E agora vamos ao último bloco musical do ano do VHS, que começa com A Cor do Som. Um som pra você. 1h34 horário de Brasília, 1h34 horário do Nordeste, você está na Ultra. Você me acende e me deixa assim, girando feito um peão sobre seu coração, sempre a procurar onde estão seus segredos. É lá que vou buscar som pra você. Amor é uma sinfonia, corações numa melodia. Eu canto pra você. Recriam-se pelo ar, por outro lugar. Quando a noite chegar, música vem nos abrigar. E essa é pra você, essa eu fiz com você. A nossa música de amor, de amor. Corações numa melodia, meu canto é pra você. Sons nunca se dissipam, recriam-se pelo ar, por outro lugar. Quando a noite chegar, música vem nos abrir. Pra você, essa eu fiz com você. A nossa música, de amor, amor. Isto sim é rádio. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, the money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so, can buy me love. No, no, no, no, say it on me, no diamond rings, and I'll be satisfied. Money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me para 1h40 horário de Brasília, do 1h40 horário do Nordeste. Fecha com meus sonhos. Muito bem. Esse foi o Skank com o Garota Nacional. Antes, a gente curtiu Can't Buy Me Love com os Beatles e a cor do som com a participação especial da Cecília Spire. Um som pra você. Muito bem, minha gente. 1 hora 44 minutos. Ai, o trenzinho! Hoje a música é outra. Estamos chegando ao final do último VHS de 2013. Nesse momento eu quero agradecer a Deus pelo ano maravilhoso que tive. Que ele me dê forças e bênçãos para missões que eu vou cumprir em 2014. Quero agradecer também a você, meu caro ouvinte, que foi a força e a determinação para que chegássemos lá. Sem vocês, o que, que a gente seria? Quero agradecer ao Gabriel Dias pelo tempo que eu estive na Rede Contínua e que terminou bem, da porta pela frente. E ao Diego Ramon também por ter me aceito entrar na emissora. Na verdade é nossa, né? Eu e o Diego sonhamos com a Ultra e a Ultra se tornou realidade. Agradeço também a Everton Siqueira, aos irmãos Nilson e Nielson Santos e ao Guilherme Jaída, na pessoa deles, pela grande aceitação, pela grande amizade que tive na Rede Esporte Brasil. Agradeço ao Ivan Bruno, agradeço também a todos do portal do painel da Web Rádio pelo apoio e pelo incondicional carinho. A Patrícia Angélica, do Louco por Natação, que me inspirou a criar o Família Aquática, site que eu tenho e que vai continuar fazendo história na natação mesmo com 2 meses no ar. E mais do que nunca, obrigado, Maria Inês, minha mãe, minha fonte de inspiração, minha alegria. Tudo que eu fizer, você está no meio. Beijo. Com tudo isso, minha gente, é hora de desejar a todos um feliz, santo e abençoado Natal e que em 2014 todas as coisas que você pedir se tornem realidade. Valeu mesmo, do fundo do coração a todos. O VHS só volta em março, porque eu estarei afastado para motivos pessoais e no dia 2 de março, anote aí, hein? 2 de março estaremos de volta com a temporada 2014 do VHS, quem diria, hein? E olha, conto mais do que nunca com vocês durante o ano inteiro. Aqui na Ultra eu volto na quarta-feira a partir das 10 da noite com o primeiro programete especial do Open CBDA Correios de Natação. Minha gente, um Feliz Natal, um ótimo ano novo e olha, Deus abençoe a todos. Vocês ficam agora com Tottenham e Chelsea e Liverpool, aliás, campeonato inglês, Copa, muito com os craques da Copa na Rede Sport Brasil e aqui na Ultra. Grande abraço a todos, tchau, bom Natal, até 2013, aquele abraço, fui!